corações para consolar os cansados e libertar das prisões. Vem, Espírito Santo, faz morada em mim. Traz mais vida pra vida e me batiza, enfim. Cristo meu, quero ser um contigo, assim como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti se o Senhor brilhar em mim. Senhor, amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, pois Jesus intensamente me apaixonar e estar pronto para quando ele voltar. Está na hora. Permaneça.